Bravo Oscar, reporte para o taxi. Via Puca, autorizado em nível 330, quando possível coordenar com o centro, vamos direto a Aracaju, agradece o 5933. Muito grato. Romeu Bravo Oscar, táxi a critério, é ponto a ponto de esperar. Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar, a Lima tem canteiro 17. Eu poderia confirmar a primária, por gentileza? 126.85. 126.85, alternado 125.45 e o 5973. Primeiro, Romeu Bravo Oscar. O vento no 20 graus, 109, autorizado a colagem pista no zero. Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar. Alinha e mantém captura no zero. Alinha e mantém na 1-0, 1-2-3. Opa, o meu Bravo Oscar decola 2-1, decola corrigindo, chama o controle agora 1-2-0, 18. Obrigado, nosso Deus. Bravo Oscar, bom dia, saída Arco 1, no que você tem restrições para o nível de voo 430. É, Jorge. Qual é o Bravo Oscar pode manter a sua fronte que está passando no momento? Em virtude de informações? Tente nível de dias, confirme a prova por quantas milhas, Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar. Na verdade, senhora, aqui está difícil, mas vamos tentar aqui, vamos precisar aqui uma. Deixa eu ver aqui uma. Vá na proa 195. 195 por quantas vezes? 10 vezes. Romeu, Bravo Oscar, irá manter a Pro 195 por quantos dias? 7, meu Deus. 17, dá presente? Passou. Sente a posse ao controle até o meu vizinho. Passou. Autoridade direta lá, por favor, meu Bravo Oscar. Um, dois, três, três, autorizado decolagem. 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Então, 4753, Waybox, para interceptar a chegada à posse, deixa para o número de voo 050, ajuste na 019. Na decolagem, via saída Azul 1, no submarino de voo 360. 360, Arbor 1. 4755, Los Horizons, contact level 060, can enter 019. Contact level 060, can enter 019, global 755. Alô, Romeu Bravo, chamo seu agressivo, frequência 128.8, alterna 135.3. 128.353, Romeu Bravo. Secante-se à direita, bom, 233, informações. 1233, confirme, aprova por quantas milhas? Aprova 300, sente, após o desvio, voar com o 1233. Pode ser sentado. Bom dia, azul, 426, 4 pontos, espera da 1-0. 24234, autorizado a linha aérea colapso no 0, vento 110 graus, 09 nós. Autorizado a decolar do sol de 4234. Zona 233, chama o centro de Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 2-2-2-3-5-3, obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. 4981, bom dia, via chegada BOF, deixa para o nível de voo 070, ajuste 9020. Então, 4753, deixa para 2, no hotel sem restrições, ajuste no 020, autorizado o sinal do procedimento em linha satisfeita, pista no 0, autorizado. Exceto 4753, mais, para o telefone, para a autorização 4753. Olá. Aos 35, 120.8, chama agora o controle. 08, pode ir. Controle, bom dia, Azul 4234, decolado. Azul 4234, contato radar na decolagem, via saída PUCA, submotor no nível 350. 350 na PUCA, Azul 4234. Eu vou 755, descendo 4000 feet, tenente 1020. Azul 4981, número 4, na aproximação, redução para 2509. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 110 graus, 1 no nós. Altímetro agora 1020. Autorizado, alinhar e decolar, 1020. Passarinho 2223. Passarinho 2223, contato a dona decolagem e a saída AVO 1, se mantém no voo 180. AVO 1, para o 180, passarinho 2223. Salvador, muito bom dia, eu faço a Romeu Vitor até o Delta. Papá Romeu Vitor até o Delta, prosseguiu. Bom dia, senhorita, decolou de Serra em Jacuíde, de Serra em Jacuíde, é o Romeu 44. CV2, interceptou a BR-324, comprou de Camaçari, cliente da área restrita, trocado 01 no 15 no transponder, o Vitor até o Delta. Papá Romeu Vitor até o Delta, mantenha essa brigada de voos visuais, ajustando 020. 510, assunto do controle, TGAP com a área proibida, reporte do seu sobrevoo. Cliente da área proibida, reportará iniciando o sobrevoo, Vitor Hotel Delta. Fazendo a nave na escuta do controle Salvador. Salvador opera instrumento perto de 1500 pés, visibilidade 3000 metros, chuva moderada sobre o campo. Está quase perto do presente. Voo 155, Salvador operante under instrument conditions. Sailing 1,500 feet, visibility 3,000 meters, moderate rain. Agora, com a sala 55. Go 1755, at this speed 180 knots. 180, go 1755. Autorizado o direito de status, 2094. Azul 4234, chame o centro de ciclo, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Existe 2685, alterna 2545, é isso? Afirmo. Muito bom dia, obrigado. Sim. Salvador, parceria do 2223, solicita proa 270 para tirar de informações. 270 por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas. Sentido de divisa, reporte ao terminal. Divisa e vai reportar ao terminal, 2223. Bom, 4753, contém sinal de procedimento, chama de Salvador, frequência 118, decimal 95. 1755. 1755, descente 2015, 2018, clear, ILS, X-ray, runway 13, with speed, 1809. Até 1809, descente 2015, 2810, qualidade estabelecida na ILS, X-ray, 1755. 7753. Azul 4981, redução para 2009. Reduz 2. Bola 092, desça para 4, meu pé, tem restrições, ajuste na 030. 4000, sem restrições, 1020, bola 092. Bola 092, após desvio, foi direto do Duna. Após desvio, dona, bola 092. 3222, direito, confirme, está na proa de azul. Não, 203 ainda negativo, estamos mantendo magnética 265 para tirar informações, tá? Sim, rebaixa a torre. Informação, 203. Azul 4981, deixa para o nível de voo 050, ajuste 020. São 4753 visual? Visual 500 metros, 4753. Tente, tanto 4753, autorizado pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 1,6 nós. Deu pouso, 4753. Salvador 23, voltando, informamos que vamos permanecer na proa por mais 10 dias. Tente. Go 1755, complete final, Federal Tower, 118-995. 118-995, go 1755. Vamos go 1755, Federal Tower, let's go. Continue. Go 1755, Federal Tower, let's go. Okay, continue your approach, expect to run a VK, Lieutenant Set 1020. Autorizado final, se você de metrô não satisfeita da pistola 0, eu posso apresentar. 210, autorizado LSX, pistola 0, reforçado estabilizado, 092. Passa e começa a chover agora na capital oposta, mas a porta está sendo contada. Gente, liberou a pista, chama agora o solo 1219. E a pista está molhada, mas não vai correr aqui. Gente, grato. 1755, Lieutenant Sero. Report runway in sight, light, moderate rain over the field, and a little bit of turbulence on the short final. Agora, 1755, clear to airport. Runway 1-0, go. Not yet. Expect runway. No, report runway in sight. Go 1755. I call it back on with the runway 1755. Liberal 9970, mantenha a posição no ponto de esperar. Mantenha a posição, será? Quatro nove anos, operação para sequenciamento com a direita, a proa 2x, está limitada pela radial 2800 do Rio Salvador. Direita 225, limite 280 Salvador, azul 4981, azul 0050. Autoridade para 4000, senhor. Azul 4981. Descendo 4000 com 1020, azul 4981. Agora é certo, vou lançar uma passada. 1755, clear to land on the 10. Wind 140 degrees, 16 knots. That's right, runway 10, go 1755. 9970 ali, mantém captura 10. Ali mantém 10, 09470. Afaste inicialmente da área perdida, Vitor Pedroso. 9970, vento no 30 graus, 12 nós, autorizado a decolagem, piso 90. Altímetro 9020, segura 1. Decolagem autorizada, será 9970. Azul 4981 para o curso de localizador, convertida para o 145, reposto estabilizado. Deixa para 2.3, ajuste 0.2.0. Autorizado final do curso de localizador, posto ainda para o final 0. Esquerda 145, 2.000 pés, reposto estabilizado, 4981. Sou 9092, estabilizado, ele é. Sou 9092, completo final do curso de localizador, salvador, frequência 118, decimal 95. 1-1-1-8-2-9-7-3. Aguardando pista livre, altímetro 9020, chuva sobre o campo, de leve a moderada. A última aeronave avistaria aproximadamente a 1000 pés devido à chuva no para-brisa. Reporte visual, com pista 90, gol 0092. 0020, aguardando autorização, reporte da visual, gol 0092. Controle Salvador 051, chama controle Salvador 1208. 208, geral. Controle Salvador 0970, bom dia. Na aproximação, 11 horas, 6.7 milhas, 1, 2, 3, de ground speed, voo 737-800. Reduzindo, azul 4981. Conversão Rodostel 9970, bom dia. Geral 9970, bom dia, contato Ravana e colagem, dia saída mais cedo, mantendo o visor 340. Só mantém 340, geral. Estabilizou 4981, reduzindo para mínima. 4981, contato 9300, chama o Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1-1-8-9-5, azul 4981. 092. Torre 4981 na sua escuta, estabilizado, final de 7 milhas. O Coginho Azul 4981, contra a aproximação número 2, altímetro 1020, chuva de leve moderada sobre o campo. A aeronave aí avistando em torno de 800 mil pés na aproximação devido à chuva no para-brisa. Outra aproximação, aguardando autorização de pouso, reporte quando visual pista 90, o Azul 4981. Ok, reporta quando visual, Azul 4981, grato pelas informações. Obrigado. 092, seu solo aos 54, livre à direita, chama o solo 1219, após pista livre. Lembrando que é 1219, vou passar na livre. Confirma as condições durante a aproximação? Nossa, devido à visibilidade restrita, nós estamos à pista a uns 700 pés. Tem uma... está chovendo, chuva moderada, a meia milha da cabeceira aí dentro, a pista está sem precipitação mais. Gente, muito graças, só um dos 1219 agora. Pois é, mas. O Azul 4981, qual foi as informações? Afirmativo, grato pelas informações, ainda negativo visual, estamos a 3 milhas da cabeceira. Tente, reposte quando visual. Grato. Azul 4981. 4981 das outras do pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 17 nós. Tipo pouso azul 4981, grato. Torre Salvador, bom dia, o azul 2783, está no ponto de espera no 0, visual para a nave pousando. 2783, alinha e mantém captura no 0. Alinha e mantém no 0, 273. Autorizado a colagem, 1273. Qual 9960, chama o centro frequência 126.5, alterna 125.45. É, 265.45, confirma. 126.85, alterna 125.45. 265.45, obrigado, Mônica. Bom dia, bom voo. 23, decolar 259, controle 120, continuar o exame. 12080, vai chamar, obrigado, 273. Autoriza o retrocedor delta, você que pede o momento? Livre que é expresso, mantenha com a brilhante de voo visual. Isso é pronto. Pega de voo visual, pede o retrocedor. Controle Salvador, o azul 2783, passando 1910. Azul 2783, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, sube e mantém no 1960. Via Arbor 1, sobe e mantém no 960, o azul 2783. Para o Romeu 4 Alfa Zero, ok. Delta, excelente, eu posso iniciar sobre o voo na paralela. Ingresso, esquerda, via pista, ponte média, ponto, capiteiro, uma sete.